Falo eu ou fala tu? E aí, fala tu, Alan. Ah, então eu falo. Olá, olá, olá, novamente, Poeira Criativa no ar. Poeira 20, para alguns 20. 20. 20, para 20. Para mim, 20. Então, é isso, Poeira Criativa de San Juan. San Juan. Nesse Poeira Criativa aqui com um convidado de luxo. Luxo, luxo, luxo. Hoje o programa tá luxo, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre cineclube. Olha só. Dentro de outras coisas, né? Cineclube é uma das temáticas para hoje. Cineclube, fotografia. Mas eu queria falar do som que rolou no começo. O som? Só, da música, de Give Me the Power, de Molotov, da banda mexicana. Era uma pequena homenagem, né, aos professores e docentes de México, do sul de México, que estão resistindo. Então a gente estava colocando essa música, que é a música dos 90, final dos 90, né, da resistência, que fala um pouco da política, de como esses representantes, supostos representantes do povo, sempre estão tirando a nossa grana, tentando nos fuder. Então, nada, um pouco de boa música para ouvir, para relaxar, para começar esse Poeira Criativa número 20, como bem falou o Teteu. Nada, boa noite. Boa, boa. É, a gente tá nesse... Vai conversar um pouco também, né, sobre o que aconteceu lá no México, né? Recentemente. Lá no México, é. Em Oaxaca, né? Enfim, mas a gente deixa mais pra frente, né? Que como os problemas de... Com relação à educação aqui que a gente tem, também existem outros cantos da nossa América. E como a repressão policial também é forte nesses outros cantos. E a gente vai estar comentando um pouco isso. O que mais, Gus? A gente também vai estar falando do San João, né? Ontem a gente teve festinha aqui no CIS, a gente participou, Rádio Aconchego se fez presente. E não, um pouco que como vai ser o San João, Teteu? Tá pensando o quê? Então, eu tava com algumas possibilidades, mas acho que tá ficando mais claro, assim. Talvez eu mantenha... Tá ainda bem certo, na verdade, mas há a possibilidade de eu manter a tradição, que já seria o terceiro ano seguindo, indo pra Arco Verde. Se rolar, vai ser massa. Se não, a gente também encontra alguma outra coisa legal pra fazer, né? Afinal, procurando aqui em época de São João, a gente encontra, né? Alguma coisa. É, se não tem muita chuva, a gente encontra, né? Que o ano passado eu fiquei meio alagado com a chuva. Afinal, acho que passou São João em casa, 2 dias em casa, fechado. É, Arco Verde não choveu, não. Não, aqui choveu muito. Arco Verde foi só alegria. Eu gosto do São João de lá porque eu sinto que ainda se mantém... A galera critica alguns São Joões de algumas cidades. Eu já ouvi crítica, por exemplo, ao São João de Caruaru, dizendo que é muito mega shows, mega bandas, assim, aquela coisa que cresceu demais e que se perdeu um pouco da tradição, assim. Aí lá em Arco Verde você ainda vê muito, assim, o aspecto mais tradicional de São João. Eu acho isso bem legal. E tu, vai pra onde? Eu ainda não sei, né? Eu estou vendo com minha namorada, com o Magu. Estamos vendo o que fazer. A gente tem também algumas possibilidades. Tinha a possibilidade de ir para o Xucuruz, que vai rolar uma comemoração e um ritual, né? Então a gente estava pensando nisso, mas acho que por tempo e por grana a gente vai ficar por aqui. Ou outra possibilidade de ir para Becerro, né? Com um casal como que eu moro. Mas também família, acho que vai rolar ir para o sítio, para o assentamento mesmo. Outra possibilidade, ainda não está definida, não. E às vezes uma pensa, pô, vou para a praia mesmo, né? Mas época de São João é chuva, né? Acho que não é a melhor das ideias, não, Gus. É, mas quem sabe. E agora, eu pergunto, né? A gente está com uma pessoa aqui na rádio, mais uma pessoa, esse menino. Aqui a gente, ele se apresenta, a gente faz agora a parte dessa agenda cultural. Como? Acho que é, porque já ele vai-se embora, a gente vai perder, né, essa presença. Mas então, a gente vai começar pela agenda cultural? Nossa, isso é uma quebra de tradições, né? Como tu, não sei, como tu quiser. Vamos começar com a agenda cultural? Tá, bora. Agenda cultural. Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. A agenda cultural no Poeira Criativa. E acho que a gente começa por hoje ou amanhã. hoje, daqui a pouco, vai ter, que vai ter? Vai ter uma peça de teatro aqui pertinho. É na escola João Pernambuco, vai ter uma peça de teatro Doroteia, né? Quem quiser chegar é de graça. É, a peça é uma história, né? Que vão estar fazendo estudantes do quarto período do curso básico de teatro da Escola do Arte João Pernambuco, que foi escrita pelo diretor pernambucano Nelson Rodrigues, diretor, artista, escritor, um monte de coisa, né? Show, já na quarta, às 20... De manhã, não, quarta 22. Quarta 22, quarta 22 às 7 horas da manhã, cedinho, cedíssimo, mega cedo, ao lado da Delegacia da Mulher, lá na frente do SESC, na Praça do Campo Santo, do Campo Santo, vai ter o Arraiá da Feira de Santo Amaro. Eita. Então, a rede, né, a rede da Rede Espaço, desculpe, a Rede Espaço Agroecológico, vai que promover uma feira agroecológica lá na praça, vai estar promovendo esse arraial nesse novo espaço de comercialização e abastecimento, né, da rede. Então, a partir das 7 horas, vai ter um agricultor agroecológico, que também é sanfoneiro, né, que é Rafael Justino, e vai ter também a banda Forró Sem Pantin. Eita, eu adoro essa palavra, pantin. Minha mãe dizia, deixa de pantin, menino, quando era pequeno, quando eu tava fazendo, chorando. Então, é isso, né, forró, agroecologia, feira, agricultores, alimentação saudável, tudo isso quarta-feira, dia 22, às 7 horas, do lado da Delegacia da Mulher, na frente do SESC, lá em Santo Amaro. E agora, né, nosso motivo para ter mexido nessa agenda cultural, né, amanhã também, quarta-feira 22, a partir das 3 horas da tarde, né? Está certo o horário. É no Cefish. Cefish. Isso é palavrão, né? É, no 11º andar, né? 11º andar, vai ter um cine-debate do Grupo de Estudo da História da Sexualidade com o filme Um Estranho no Lago, de Alain Giraudier. É, o Cefish é o prédio de Ciências Humanas aqui da Universidade Federal, né? Que é um prédio que fica do outro lado, né? Não fica de frente para a BR, fica perto ali do Colégio de Aplicação. Um prédio bem alto, assim, de 16 andares, dá para ver facilmente. E aí, para a gente não se acanhar, né? Vai ter esse debate, fica dentro da universidade, mas a universidade não é um espaço só para quem é estudante da Universidade Federal, né? É um prédio público, então esse cine debate é aberto para qualquer pessoa interessada em ver filmes acerca da questão da sexualidade, né, participar de cine debates, enfim. Um Estranho no Lago é o nome do filme. E aí, Diego, se apresenta um pouquinho e fala que história é essa desse cine debate. Olá, pessoas do Poeira Criativa. Aí só avisando assim, que é bom tu falar bem pertinho do microfone. Perto, né? Acho que tá pegando, acho que sim, né? Beleza. É, o cine debate surgiu a partir de uma demanda interna de dialogar, né, também com, assim, a partir de uma pesquisa de um amigo nosso, está sendo orientado pelo professor Renato Pinto. E a partir dessa pesquisa surgiu, das discussões surgiram vários filmes, né? E foi escolhido um Homem no Lago. Um homem, um estranho, né? Um Estranho no Lago por questões temáticas mesmo, né? E por dialogar muito com a temática LGBT, que é uma das temáticas discutidas no grupo de estudo. Acho que tem muito a ver com o jeito do diretor filmar, a temática e os textos que a gente tá lendo, com o que tem acontecido também, né? Depois daquele ataque nos Estados Unidos também, acho que é muito válido você trazer, não só pra academia, mas pro público em si, filmes com temática LGBT, né? Pra você estabelecer um diálogo, né? Diálogo verdadeiro, né? Nossa, tu já viu esse filme? Já. Qual é a história? É, a história é basicamente, é um thriller, né, que nos personagens ele começa a ver recorrentemente um homem lá dentro desse lago, né, que é um lago de encontro gay, basicamente. E a partir desse, ele começa a se interessar por esse cara, só que rola um certo mistério, né, pessoas começam a morrer nesse lago também. Então o filme trabalha em várias camadas a questão, não só, né, não só a questão estética, né, que é um filme muito bom, mas ele sutilmente trabalha essa questão da invisibilidade do gay, da sociedade, ou essas questões de sobrevivência mesmo, né? Como você tá você... É um filme que se passa todo no lago, então são corpos sempre expostos dentro do lago. E é meio essa relação de você... De você... Pra poder amar, você tem que ser, meio que se expor, né? Assim, sempre estar em locais, assim... De difícil acesso. Enfim, são várias camadas, né? Tu fala dentro do contexto, assim, LGBT. Essa questão de amar, você ter que... É, né? Você vê que é um local bem isolado também. O filme é como o filme passa, né? Mas, ao mesmo tempo, o diretor tem uma liberdade muito grande, assim, de filmar... De não se apequenar com o tema, né? Ele poderia ser um filme bem clichê, ou um filme bem estereotipado. E não, é um filme muito, muito bonito mesmo. Acho que é algo... É um filme que não só relaciona com a temática do grupo de estudo, mas se relaciona bem com quem vai assistir, quem quiser assistir, né? No caso, essa não é a primeira exibição do Cine Debate, é? É o primeiro Cine Debate. Não, só fazer uma observação que... O filme tem algumas cenas explícitas, então que é para maiores de 18 anos, né? Amanhã. Assim, tem uma... Foi acordado entre o grupo, né? Que a gente soltou uma nota falando sobre essa certa restrição, né? Mas eu acho que assim, quem for de menor e quiser assistir o filme, acho que não tem nenhum menor problema. E acho que a academia, apesar de recorrentemente negar, né, espaços... Mas eu acho que é, pelo menos no Cine Debate, é um espaço de encontro, né? Então, não é uma pessoa com 17 anos e 364 dias que não vai entrar no Cine Debate, né? Isso é... Massa. Pra quem tu indica estar presente nesse Cine Debate? Pô, eu acho assim, quem tá afim de dialogar, não só a partir de imagens do cinema, né? Mas pra quem quer fazer essa ponte, né, entre a academia e público, né? Porque às vezes é muito difícil você tá, no geral, você sempre tá muito fechado dentro da academia. Infelizmente, assim, o público que vai pra lá, possivelmente nesse debate, não é um público fora da academia, né? Mas é algo que a gente tem interesse, né? De romper essa barreira também. E dialogar não só com o público LGBT, mas com todos os públicos, né? Que é uma... Enfim, é... São pontes, né? Pontes de diálogo. Massa. É um grupo de estudo, né? Que tá debatendo a questão da história da sexualidade. Então, conta um pouquinho pra gente, assim, o que é que vocês têm debatido? Pronto. A gente começou a partir do... Já falei, né? A partir do texto do amigo nosso, Leonardo. Ele tá criando... Terminando o TCC dele, né? A graduação dele é em história. E o tema dele é sobre a virilidade no cangaço. E um dos textos sugeridos pra ele foi o História da Sexualidade, né? Do Michel Foucault. E a partir de leituras da gente, né? A gente tá terminando o primeiro livro do História da Sexualidade, né? Que é o Arqueologia do Saber. E quando terminou, a gente decidiu fazer um Cine Debate, que é um jeito de externar as nossas dúvidas, nossos questionamentos a partir do texto. E um jeito de sair da aridez, sabe, né, do texto. Então, acho já no caminho de encerrar, assim, mas o que é que, conta aí o que é que tu descobriu nessa leitura? Pô, é uma leitura muito, assim, um depoimento muito pessoal, né? Há um tempo atrás eu li Foucault e eu achei muito difícil de ler, né? E hoje lendo, assim, não só por maturidade, mas por estar em grupo mesmo, eu consigo ver outros níveis, né? O texto, tipo, ele fala sobre a questão da sexualidade e como a ideia de repressão dentro da sociedade também. Como não só o sexo falado, né? Mas como todas as manifestações de sexualidade são reprimidas, em teoria, né? E o texto vai tentar desconstruir essa ideia de um sexo que é guardado, né? Que é o sexo fechado, um sexo que tem que ser restrito. E como ele trabalha isso, né? Então, a parte das teorias do Foucault, né? Massa, Diego. Obrigado, então, por... Agradeço aí a todos. E valeu pela chamada também, né? Só fiquei com a dúvida, né? Se a gente não fazia... Que o Poeira Criativa para tu é o quê, né? Mas... Tu tá afim de responder? Pode ser. Bom, então responde aí. Você acha que o Poeira Criativa é um lugar de encontro, né? Então... passei uma palavra só, né? Encontro. Acho que tem sido... sido massa. Não só escutar, né? Mas conhecer a história das pessoas que têm vindo pra cá. E dessa proximidade, né? Que, a, que não é uma comunicação elitista, né? Assim, sem acesso, né? Você consegue ter acesso às pessoas que produzem, às pessoas que participam do programa também. Isso é massa. Você poder ouvir quem está muito próximo de você e às vezes não tem, você não tem aquela uma hora, né, de conversa com a pessoa. Enfim, acho que é um local de encontro, assim. Massa. Toda vez essa pergunta é boa de fazer porque a gente fica um pouco feliz, né, quando escuta as respostas. Sempre fico me achando um pouquinho mais, assim. Eita, só para ensanchar teteu, né? E aí, a gente segue nessa agenda cultural? Sim, amanhã também, amanhã, né? Já vai ser a terceira atividade para amanhã. A partir das seis... Rapidinho, Augusto, só lembrando, né? O grupo de estudo, só para deixar... Sim, sim. Fica, vai ser no Cefish, amanhã, quarta, não é isso? Uhum. Das 15 às 18 horas. Então, quem se interessou, quem curtiu essa conversa e quer se aprofundar um pouco mais, repetindo, né? Não precisa ser aluno da universidade, qualquer pessoa tem acesso... Então vai no Cefish, o prédiozão lá, e vai pro 11º andar. O elevador às vezes demora pra chegar, mas vai rolar. Então, das 15 às 18 horas, amanhã, no 11º andar, Cine Debate. Pô, amanhã também, a partir das 6 da tarde, né? Da noite, né? Eu estou acostumado às 6 da tarde, mas aqui é noite. É, pô. Não rola não, mas... Vai ter a Cor da Povo da Nação Cambim, Cambim da Estrela, né? É o 9º ano desse, é uma homenagem, né, que se faz para o orixá patrono, né, o Rei Xangô, que esse é o mês de, do Rei Xangô, né, que coincide com, não coincide, né, tem uma coisa de coincidir com São João, mas na mistura de, na mistura não, mas no sincretismo católico, católico tem coincidido São João e Xangô, né. Então a, esse dia, né, amanhã vai ter um cortejo, né, pela bandeira, acompanhado pela bandeira de São João, o Orixá Xangô, pelas ruas da comunidade de Chão de Estrelas. E quem vai abrir o cortejo vai estar fazendo as honras ao Orixá Xangô e ao nosso Babalo Orixá, Fábio Rodrigues, né? A procissão conta com a presença do grupo Coco dos Pretos, Mestres Grios, Coquistas e da mestra Ana Lúcia do Amaro Branco. Durante todo o percurso, né, os moradores são convidados a integrar a comemoração com muito axé. E uma observação, né, de os organizadores e organizadoras é que quem vai lá para chegar por lá, para visitar, para presenciar, para homenagear, né, que não é da comunidade, né, que vista roupa branca ou clara, né, e que durante toda a cerimônia, né, não consuma bebidas alcoólicas nem fume, né. Então são duas recomendações que os organizadores e organizadoras dão, né, em respeito também ao Rei Xangô, né. E vai ser em Chão de Estrelas, né? Na rua Dr. Elias Gomes, número 420. E para chegar, falam que é bem fácil, né? Tem que pegar o ônibus lá no centro, né? O ônibus que vai para... É a linha Chão de Estrelas. Sim, Chão de Estrelas, lá na Praça do Diário, né? Pode pegar na Praça do Diário e descer uma parada antes do terminal, né? Ele passa no 13 de maio também, né? Na Praça do Diário, e passa na Encruzilhada. Uhum. É... Opa, sou eu, né? Sou eu? Aí, então, tipo, a gente vai, né, pro sábado, né? Sábado, dia 25. Sábado de São João, é? Não. Sexta é São João, sexta, né? Sexta, né? Sábado é de ressaca, então. É lá na Avenida Ridel Brando de Vasconcelos, em Dois Unidos. Vai ter o banquete do rei, né? O Rei Xangô. Então, desde 45, o Amalá com o Berigui de Xangô é uma tradicional celebração realizada lá no Ilê Obá Aganju Okolová, que é o terreiro de Mãe Amara. Né, um terreiro de matriz africana de tradição Nagô, né, e tem como zeladora do axé a Ialorixá, exatamente. Então, vai ter essa celebração, né, mais uma celebração a Xangô, há 71 anos que acontece. Então, na cerimônia é servida uma comida ritual, né, onde os muitos Xangôs vêm comungar, dançar e abrilhantar o festejo, junto com os filhos de santo e a comunidade presente. Então é uma alimentação que purifica, né? Uhum. Esse ano o Amalá de Xangô acontecerá dia 25, né? No caso, sábado. E aí tá todo mundo convidado para compartilhar dessa alegria, né? Desse axé. Então, no dia 25, sábado, no terreiro de Mãe Amara, que é em Dois Unidos, na Avenida Ildebrando de Vasconcelos, que é a avenida principal de Dois Unidos. Então, na Ildebrando de Vasconcelos, 231, Dois Unidos. Acho que tá perguntando... Terreiro de Mãe Amara, chega, o povo, né, sabe, todo mundo, sim, sabe. Sim. E no domingo vai ter a Marcha da Maconha a partir das 4 horas da tarde na Praça do Derby, né? Vai ser, que vai ser unificado em todo o Brasil. Esse ano é a diferença, que tem a mesma data para todo o Brasil. E vai acontecer com ativistas e coletivos de todo o Brasil, lacrando e fechando o primeiro encontro nacional de coletivos ativistas antiprovisionistas, o ENCA, que acontece na sexta-feira, acho que é sexta-feira ou sábado, um dia antes, na Rural. Na... É isso, né? É, Praça do Derby, não sei se eu falei, 4 horas, Praça do Derby, domingo, né? Aquele mesmo esquema, mais um ano, mais uma marcha, né? E agora, Guz, o que, é que a gente faz dessa nossa vida? Uma musiquinha, né? Uma musiquinha que a gente continua com o tom na América Latina, agora uma musiquinha de Paraguai. De tá? Quem? Quem é que canta? É Gabilônia, mas não canta Gabilônia, canta um cara que é a capela, é tipo um hip hop, assim. Ah, massa. Eu conheci Gabilônia por o programa semana passada, né? Por Loba, que ela falou. Aí procurou as músicas e o som é Decimos Plomo. Si nos partimos el lomo, no preguntamos ni dónde, cuándo ni cómo. A la hora que sea decimos plomo. Somos lo que estamos, estamos lo que somos. Nos esforzamos y nos partimos el lomo. No preguntamos ni dónde, cuándo ni cómo. A la hora que sea decimos plomo. Mira, yo ni me vivo la película a mí, pero me subestiman y a veces pienso que debería. Luego me imagino burde tal con esa monería y estoy claro que los hermanos nunca me perdonarían, porque yo me debo un pueblo todavía. Si no me levantaran las manos, juro que me retiraría. Paso todo el día componiendo rap y melodía pa' que Maracay se sienta orgulloso de Pedro Elías. Y a oda que tengo un hijo más todavía, pues no tengo intenciones de seguir la vagabundería, ni con trabajo deshonra, pero hermano, mala mía, yo no vine al mundo a trabajar en una panadería. Falsos adeptos cuyo mísero intelecto andan criticando el hecho de que un disco cueste caro, cuando los 5 gramos ya cuestan 1000 bolos, pero cuesten lo que cueste, hacen vaca para comprarlo. Somos lo que estamos, somos lo que somos. Nos esforzamos y nos partimos el lomo. No preguntamos ni dónde, cuándo ni cómo. A la hora que sea decimos plomo. Somos lo que estamos, somos lo que somos. Nos esforzamos y nos partimos el lomo. No preguntamos ni dónde, cuándo ni cómo. A la hora que sea decimos plomo. No hay muro, no hay freno, no hay muralla que me diga que me rinda y no siga en esta batalla. Si algún día mi lapicero me falla, escribiré con cal y sangre como lo hacían los mayas. Yo me tomé un tiempo de meditación y calma para encontrarme con Dios, limpiar mi mente y mi alma. Por eso entrompo con fuerza como Tasmania, plasmando y haciendo historia como lo hacía la Fania. Ahora nadie podrá contra este tsunami que viene quitando máscaras, raperos de Foami. Y a todo lo que esté en contra de lo justo, aquí le tengo plomo en letras, se los disparo con gusto. Nací pa' esto y por esto me doy mi puesto, no me presto, protesto y encesto, flow manifiesto. Vamos, identifícate y levántame las manos, porque estamos los que somos, somos los que estamos. Somos lo que estamos, somos lo que somos. Nos esforzamos y nos partimos el lomo. No preguntamos ni dónde, cuándo ni cómo. A la hora que sea decimos plomo. Somos lo que estamos, estamos lo que somos. Nos esforzamos y nos partimos el lomo. No preguntamos ni dónde, cuándo ni cómo. A la hora que sea decimos plomo. Le estamos dando una galleta y no es baduco. Close your mouth, you don't fuck el track buco. Yo estoy chambeando la siembra de mi conuco. Yo no ando viajando raspando cupo. Ey, yo escupo, no me preocupo, suelto la candela, que sigo pateando calle, pintando sin acuarela, relatándote la escuela en la lucha como Mandela. Esta vez con mucho rap, con amor y con pela. Rompela es el objetivo, rapeaste el último segundo que me quede vivo. Si se me ocurre lo que sea, rápido lo escribo. La convive Gabilonia, sabe lo que digo. suben las citas activos. Positivos con rimas pa' encima, no se deprima, que en la cima damos cursos para subir la autoestima. Lastima tu mala vibra, que aquí hay puro flow con fibra. Somos libres de los libros, pobres que no te equilibra. Somos lo que estamos, seamos lo que somos. Nos esforzamos y nos partimos el lomo. No preguntamos ni dónde, cuándo ni cómo. A la hora que sea decimos plomo. Somos lo que estamos, damos lo que somos. Nos esforzamos y nos partimos el lomo. No preguntamos ni dónde, cuándo ni cómo. A la hora que sea decimos plomo. Troca de ideias no Poeira Criativa. Voltamos a Poeira Criativa depois do som. Acho que tinha desligado, pô. Depois do som de Gabilônia e a capela Decimos Plomo, a música de Paraguai. Agora vai ter uma conversa, né? A gente vai conversar um pouco, né? Hoje mesmo. Com... É, já conversa entre a gente, né? Entre a gente, né? A gente fez uma conversa com uma pessoa aqui do CIS, né? Mais cedo. Sobre São João, né? Sobre essa experiência de São João. E a gente teve uma experiência de São João ontem aqui. Que rolou... Foi massa, eu gostei. Gostei. Sempre rola algum estresse, né? Mas tinha muita gente aqui do CIS, da comunidade. E... Também rolou um som da rabeca, né? Forró com rabeca, que é muito bonito, né? O som da rabeca. Eu gosto muito, demais. Sim, foi o São João do CIS, né? Então, o CIS como um centro de saúde... e como é uma proposta do SUS, né? Do que há de mais interessante, assim, no SUS... É de você estar tentando agregar a partir também desses momentos comemorativos, né? Então, o CIS como um centro de saúde... que trabalha a saúde para além dos remédios e da faca, né? Então ele cria esses momentos de agregação assim da comunidade mesmo. Então ontem teve a festa de São João aqui e foi bem bonita, né? A gente fez uma quadrilha meio improvisada na hora, que foi bem divertido também de brincar. Deu para dançar um forrozinho. Rolou também parte, né, das oficinas, dos grupos de dança, biodança, também rolaram uns cocos, um cavalo marinho, né? Então também não foi só forró, foi também a alegria do povo do CIS se divertindo e se encontrando, né? Também algumas comidas, né? Bolo de milho, canchica, tinha uns sucos, uns refrigerantes. Tinha algumas coisinhas. Mate, né? Teve um mate bem gostoso. Mate com limão, né? Muito gostoso. É, assim. O cavalo marinho eu não considero, porque eu não sei dançar aquilo mesmo, então eu nem falo. Acho que a grande maioria não sabe dançar o cavalo marinho, né? Eu sou um grande observador, só fico observando e sacando. Mas foi bem massa mesmo, assim, a festa. Deu pra se divertir. E a gente hoje, né, aproveitou e foi conversar, trocou uma ideia rápida com o Jarbas, né? Uhum. Que ele... É uma das pessoas que administram aqui, né, o CIS. Então a gente puxou um papinho assim com ele, gostoso, sobre São João, né? Sobre como era na terra natal dele, umas coisas nesse sentido. E aí a gente vai escutar agora, né? Vai escutar agora, né? Então essa foi a entrevista com Jarbas sobre São João. Bom, assim, São João. São João, porque São João, por exemplo, não tem, praticamente no sul do país não tem feriado, embora se tenha o que a gente chama de festa junina, né, que é as festas de junho, né, aqui é conhecido como São João, né, porque São João se tornou mais, né, mais popular, não sei porquê, né, mas assim, as festas dos santos de junho coincidem com a tradição do milho. Porque se planta o milho no dia de São José, né? Porque o milho é uma lavoura de sequeiro, ou seja, é uma lavoura sem irrigação. Então ele se dá em determinada época do ano. É uma planta que nasce, depois que dá os frutos ela vai morrer. E a colheita do milho verde, ela se dá necessariamente por causa da época, no Nordeste, ela se dá em junho. Então, coincidentemente, né, é uma época de fartura, principalmente para o sertanejo. Eu que sou do sertão, Santa Cruz da Baixa Verde, né, que é uma terra, que é um brejo de altitude, né, que lá dá muito milho, né, nessa época. Então as chuvas no sertão começam em março, né, que é justamente a época do mês de São José, né, e continuam até junho, né, ou seja, vai ter água suficiente para aguar a lavoura. Por isso que é de sequeiro, não é irrigada, é de sequeiro, porque ela tem água da chuva, né, do tempo, né, e aí por isso que a festa se tornou esse auge todo, que é uma festa não só de louvação aos santos, mas de festejo à fartura do milho, à fartura da colheita, né, e toda, né, a consequência da fartura de mesa que é o São João tem. Santa Cruz da Baixa Verde. Santa Cruz da Baixa Verde, né, me marca por conta dos bacamarteiros. Assim, a tradição do bacamarteiro. Aí eu tenho uma família que é de bacamarteiro. Então, assim, desde menino que, embora não era uma brincadeira muito permitida aos meninos, era uma brincadeira dos homens. Então, desde muito tempo que eu queria, eu ficava encantado com meu avô, meu tio. Né, botavam as vestimentas, uma roupa de cangaceiro, e saía pelo meio da rua atirando. E eu tenho uma vontade danada de dar um estilo de bagamate, mas nunca me era permitido por conta da minha idade. E aí só depois de muito tempo eu já vim para Recife, aí quando eu voltei, aí foi que voltei a Santa Cruz da Baixa Verde, aí foi pela primeira vez me permitido, né, eu já beira vestibular, né, beirando o vestibular, foi que foi me permitido pegar na espingarda para dar os tiros. Tem uma música do Luiz Gonzaga, que é... Agora eu não sei qual é, uma que faz... Como é aquela música? Que faz do... É aquela. Aquela. Foi lá tanta chuva que o... Retirante voltou, oh, oh, oh, oh. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. A melodia tá na mão. Tan, tan, tan, tan. Pois graças a Deus choveu calor. A melodia tá na cabeça e a letra não vem. Mas bom é essa. Qualquer hora eu pego, mas essa daí é que lembra. Na terra seca, quando a safra não é boa, sabiá não em toa, não dá milho e feijão. Na Paraíba, Ceará, nas Alagoas, retirantes que passam vão cantando seu rojão. São Pedro, me ajude, mande chuva, chuva boa, chuvisqueiro, chuvisquinho, nem que seja uma garoa. Uma vez choveu na terra seca, sabia então cantou, houve lá tanta fartura que o retirante voltou. Deus, o meu garoto. Na terra seca, quando a safra não é boa, sabia não em toa, não dá milho. e tirantes que passam vão cantando seu rojão. Deus São Pedro me ajude, mande chuva, chuva boa, chuvisqueiro, chuvisquinho, nem que seja uma garoa. Uma vez choveu na terra seca, sabia então cantou, houve lá tanta fartura que o retirante voltou. É composta por todos nós. Somos partículas dessa poeira, dessa nuvem de poeira. Um redemoinho, eu já vejo assim acontecendo. É a junção de tudo que é criador ou criadora. É aquele, na real, aquele olhar de criança assim no final da partida de futebol, no meio do sol quente, sabe, no alto da favela. Aquele olhar. É a poeira criativa, é o que me motiva a criar, a espalhar, a fazer. É essa junção de sentimentos, assim, que eu enxergo como poeira criativa. E quando você fala poeira, eu lembro que na minha cidade era conhecido como Poeirão de Brasília, sabe? Que a gente não tinha asfalto. E me lembrou bastante isso, sabe? O criar do nada, o fazer, o espalhar. Quando nosso sangue se funde en un solo cuerpo, ríos de lágrimas convertidos en lluvia, voces de nuestra América. El momento de nosotros. Voltando com o momento de nós. Como que tá? Tá se ouvindo aí, Teteu? O que diz? Tá se me ouvindo? Tá? Bom, aí, vamos a ver o que acontece em essa poeira criativa da doideira. Voltando, né? O momento de nós, número. Voltando. 20. É, hoje a gente vai falar um pouco de Curuguaiti. Curuguaiti, a massacre de Curuguaiti, que aconteceu no 15 de junho. 2012, né? De 2012, né? Quatro anos atrás, né? É, aconteceu uma ocupação de umas terras lá em Paraguai, Marina Cué, as terras de Marina Cué, que eram terras da União, né? Da Marina, por um grupo de camponeses. E no dia 15 rolou uma grande repressão por parte da polícia e do exército. Em essa repressão, né? Eram 60, 70 camponeses, com crianças, idosos e mulheres, contra mais de 300 efetivos das forças repressivas do estado de Paraguai. E um helicóptero, né? E um 300 helicóptero. Policiais e um helicóptero. E um, entre aspas, confronto com 60 trabalhadores, né? E trabalhadores em terra. Faleceram, né? Faleceram, né? Assim como a imprensa diz, né? Faleceram 11 pessoas, 11 camponeses e 6 policiais. Esse caso foi... Está rolando ainda o juízo, né? O processo judicial. E quem está sendo condenado são os camponeses, né? Não, não tem nenhum policia responsabilizado por essa massacre. E é engraçado como a imprensa local acabou tratando a situação como uma situação de terrorismo dos camponeses, né? Então, acho que isso é muito pertinente, porque a gente vê uma coisa muito parecida aqui, né? A forma como a imprensa trata o MST, por exemplo. É, não tem nenhuma diferença com o que pode ser aqui, né? Assim, uma vez, os assassinatos, né? De pessoas que lutam pela terra, por suas terras, ou por terras que foram dos ancestros, que hoje estão sendo doadas ou apresentadas para os donos da Xoxa, né? É, acho que, se não me engano, semana retrasada foi a notícia de mais um Guarani Caiová, não foi, que foi assassinado? Sim, sim, sim, a semana retrasada, passada, a semana passada. Que os latifundiários, os homens dos fazendeiros soltaram fogos para disfarçar os tiros. É, e mais um indígena assassinado pela uma velha luta pela terra, né, na nossa América Latina. É, né? E sempre igual, né? Assim, quem morre é o povo e quem fica culpabilizado também é o povo. Então a ideia era fazer também uma pequena homenagem, né, a esses camponeses, esses lutadores, né, pela terra, né, pela reforma agrária. E a gente vai ouvir uma música que fala um pouco do acontecido também, uma música que está em espanhol e está em guarani. Em guarani, que é a língua também dos índios, dos povos originários de Paraguai. E muita gente fala guarani ainda, né, hoje no Paraguai. É, no Paraguai, no sul, no Mato Grosso do Sul, né, em Paraná também tem pessoas que falam guarani, né. Ah. É, se ensina na escola, né, também o guarani. Então a gente vai ouvir um pouquinho essa música para entender um pouco o que aconteceu, até em espanhol, mas só para dar uma informação e para fazer um pequeno homenagem, né, há 4 anos, e trazer essas músicas que falam da luta dos camponeses. Até porque eu acho que pensar cultura é pensar essa luta pela terra também, né? Porque acho que foi Zefinha, não foi, do Zefinha, mãos de palha? É. Que falou, fibra, né? Que, né? De fibra, mãos de fibra, isso. Que falou que pra ela a poeira criativa é a terra, né? Que a terra é que dá tudo, né? Inclusive a nossa cultura. É isso mesmo, sim. Então, sim. Vamos dar esse play aí, né? Vamos ouvir essa música, né? Apura geita con ave, Uruguay te veo y coba, viernes 15 de junio 2012, no guaré. A niña y tú te sarai, petapu, uña porandú, ¿qué pasó en Curuguatú? ¿Qué pasó en Curuguatú? Usu campeón rupivé, Riquel Mendalle y Marina Cuenba es han y yupendo llegó a Eroviay. Choco cueco ya opa y una reforma agraria o exigí. Policía nos enduce y antes más reprimí. Con 300 efectivos, policía o mongorá, a 60 campesinos, entre mitad acuña, con bandera paraguaya, hondita foisa, ubirá, u guerra guasupe guaya. Y llevo mi hermano bailar. Albatero donde esté, lo verán dios negociar, Marina Cueco de Yara y Riquelme de Cuatiay. Upe bajé y pamiro, hoy con la yembo capú, el ven lo verá joa, me trae a puma en doy hendú. Amando a un sajo a la bala, amabeando y cuay, mojo y pañe puinú, y cuello por oyuca. Petu y gochororó, o paru pío jupí, Paraguay, Ubutane, Yema Ojeja. Guerrero Pali de mí, Adolfo Castro herido Joa. Dictadura de 3 años, policía Ogueraja. Upe Maroña entregaja, Jeon Guente Moye Yuhu. Línea Caitepe Oye Yapi, a la fiscal. Tu Ixane Molentejú. Capirte apetewi, del fin du arco genoi, ape ay me malherido y gente cuera pegei. Ombo guerire y celular, y yuruete pe oye ya pi, a Francisco, a Fermine, ay metete oigo a bei. Campesino no manoiva, de asesino y acusa, en grado de tentativa, ojase a la fiscal. Anga bebe la gobierno, de catuyo muesacá. Pa esa tentativa si 17 oye yuca. El fiscal de Curuguatú, como evidencia llegó topa, gorrita fue San y Corurú, ondita ambos callá. Pa esa pico 60, 300 en Cuacá. Con angaña debe tocar, justicia ya reclamar, a nivel manaya ella, gente vaina de gobernar. Paraguay con Yaneta, a un niña de Mose Seba, a Perame, Toyuhu, muralla viva, Olleja. Apura hei ma beme, marina cuepe o icoba, anilla y tute sarai, petapu iña porandu. ¿Qué pasó en Guruguatu? ¿Qué pasó en Guruguatu? Ecote veña muesa acá. Toy cuapa Paraguay. Só para falar, lembrar que depois dessa massacre de Curuguaitine, o presidente Lugo foi tirado do poder em um golpe parlamentar. Qualquer parecido com o Brasil não é parecido. Que era um presidente que tinha alguma tendência mais à esquerda, não era isso? É, mais progressista, né? Era desse frente do Mercosul com Tabaré, Mujica, em seu momento, os presidentes Kirchner, né, na Argentina, com Evo Morales, com Maduro e com Chávez em seu momento, e Lula, Dilma, né, ele foi tirado depois da massacre de Curuguaiti. E tu estava falando também que está por se finalizar o processo, né, dos camponeses. O juiz está por finalizar agora, a condena está saindo nesses dias, e eles, tipo, vão ser condenados por assassinato, né, os camponeses, e nada, foi um processo carregado de irregularidades, né, não se encontraram provas, não se tem provas firmes, certas de que esses camponeses acusados sejam os assassinos, mas eles vão ser, eles estão sendo julgados, né, e vão ser condenados, né, então é a situação da justiça, olha para quem, né. É, acho que é um caso também para a gente se solidarizando e tá sempre pensando nisso, né, de como nossos irmãos e irmãs que estão lutando por uma vida melhor acabam muitas vezes passando por isso, né? Geralmente são pessoas de pele escura, né? Com tendências, com descendências ou indígenas ou africanas, e que estão lutando por algo que acreditam e se deparam com esses poderes, né? Que são extremamente vorazes, né? E, enfim, injustos. Tá. Mas estamos aqui para chamar essa informação, né? Informação. São João que a senhora já teve na vida? Foi quando meu pai, né, fez uma quadrilha lá na frente da casa dele, que todos participavam. Mulher vestida de homem, de mulher. Pronto, aí pronto, só lembro disso. Não lembro mais nada. Não me comprometa. Agora é a sua vez. E seu nome? Solange. Meu nome é Severino Barbosa da Silva. Moro Carneiro Maris. Agora lá em casa. Carneiro Maris, 159. O São João na nossa infância era muito simples, né? Eu acho que é mais simples do que hoje, porque em qualquer residência, em qualquer coisa, a gente fazia aquela festa, né? Eu reunia aquele grupo e todo mundo brincava. Não tinha muito qualquer roupa, qualquer coisa, entendeu? Era muito mais simples. Hoje já é mais. Mas naquela época era muito simples. Mas eu, mesmo assim, era muito bom de se brincar. Qual foi o melhor São João que o senhor já teve na vida? O melhor São João? Eu tive muito. Tive muito. Mas o melhor São João que eu tive foi em Vitória do Santo Antão em 65. Arranjei minha esposa, até hoje foi bem, e graças a Deus até hoje a gente vai. Aí, maravilha, hoje estou com a família construída e tal, e para mim foi um dos melhores. Eu sou Luz, moro na rua Luz da Câmara Cascudo, aqui mesmo, bem aqui, ó, nessa rua aqui na frente. Dona Lourdes, a primeira pergunta é a seguinte. De onde, se a senhora é daqui de Recife ou de algum outro lugar, de onde a senhora vem e como era o São João na sua infância? Meu filho, eu sou daqui. Nasci em Feira Nova, no interior de Feira Nova. Mas eu nunca tive infância. Eu nunca não soube o que é festa, essas coisas. É, a senhora, e a outra pergunta, se a senhora tem alguma recordação, assim, de algum São João que foi marcante para a senhora? Tenho não, meu amor. Tenho não. Como ele disse, não tive infância, não tive juventude, não tive nada. Só vivi como Deus quis. E estou vivendo até hoje. Mas essas coisas, eu não sei o que foi isso. Meu nome é Ione, tenho 33 anos. Bom, o São João na minha infância era, fui criada em cidade interior. Qual a cidade? Posso perguntar? São José do Belmonte, é Pernambuco ainda. Já no final de Pernambuco, mas é. E eles tinham tradição de fogueira na frente de casa, né? Fogos eram poucos, mas tinha. E milho assado, só quadrilha também. Tinha as quadrilhas totalmente diferentes de hoje. Não era igual essas de hoje, toda estilizada, cheia de coisa, não. Antigamente era mais simples. E eu não lembro muita coisa, não, que era muito pequena. É, era só isso. Fogueira, as comidas, reunião, a família toda se reunia ao redor da fogueira. Ficava tudo junto, conversando, só isso. Mas quando tu pensa assim, e bota em comparação, tu prefere, como é hoje, que tu vê hoje, assim, essas coisas mais complexas, mais estilizadas, ou como era na tua infância, mais antigamente, simples? Como antes, era tudo mais simples, mais verdadeiro, eu acho. Hoje eu acho muito fantasiado, não sou muito a favor, não. Eu tenho muita saudade dos São João passados, entendeu? De hoje não me alegro muito, não. E o que você mais gostava no São João? As comidas. As comidas, com certeza. As quadrilhas também, muito bonita. Gostava de ver. Xalá, lá, lá, lá, lá, lá. Xalá, lá, lá, lá, lá, lá. Xalá, lá, lá, lá, lá, lá. Coisa boa é namorar. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira. Pra ir mais alto vai ter que suar. Oh, xalalalalalá. Oh, xalalalalalá. La la la la la la. Oh, coisa boa é namorar. aveste não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Oh, la la la la la la. Oh, la la la la la la. Oh, la la la la la la. Coisa boa é namorar. La la la la la la. Oh, la la la la la la. Oh, la la la la la la. Oh, coisa boa é namorar. Aconchego facilita para você. A ver aí, Teteu, tu que acha? Tá. Oi, opa. Tá, pelo menos dá pra ouvir nossas vozes, né? Sim, sim, sim. Então, com chiado, sem chiado, com ruído e sem ruído, a Rádio Aconchego no ar. Eita. Minha gente! E ocupação, né? Estão ocupando a rádio. Ocuparam aqui a Rádio Aconchego, a ocupação das crianças na rádio. Agora toma aqui o microfone, Yuri. Se apresenta aí. O quê? Se apresenta, teu nome. Yuri! Tu tava fazendo o que aqui no CIS, Yuri? Nadinha. Só fui ver aqui, porque eu nunca vi aqui. Nunca vi uma rádio? Já tinha visto uma rádio? Oi! Foi, de verdade. E agora eu moro com meu pai e eu tô com saudade da minha mãe. Mas manda um cheiro. Cheiro. E quem quer falar? Quem quer falar? Eu! Se apresenta, menino. Quem é tu? Ilian. Ilian, tu já conhecia aqui, não era? Não já veio aqui antes? Sim, eu vi antes. É, mas eu nunca vi aqui, mas agora eu já vi. Ei, fuja não, viu? Você não fuja não. Se apresente ali também. Fale seu nome. Passa pra ela, Lilian. Qual é teu nome? Já disse. Fala no microfone, menina. Agatha. Agatha. Tu é da... E tu tá fazendo o que aqui no CIS, Agatha? Nada. Nada? Não. Fala no microfone, no microfone. Eu sorri e a capoeira. Fala no microfone, ó. Com a boca virada pro microfone. Tu ia falar do planeta Terra, era? É, ó. Tu ia falar o que do planeta? O planeta. O planeta Terra sai muita pessoa, mas sai foguete. Pensa sair um monte de foguete até a Rio. Eita. E o que tu acha, Agatha, de mandar um rap agora? Aí, falando da Rádio Aconchego. Da rádio completo e depois eu sou do da rádio. Não é nada de fazer. E aí, galera, vocês vão fazer o que no São João? O que é que vocês gostam de fazer no São João? Eu vou fazer alguma coisa e eu vou trazer o lanche coletivo. Lanche coletivo? Com Sim. quem? com meu pai vai comprar. William. William, mas você vai pra casa quando vem. Você sai de tarde, eu saio de dia, não é? Faz uma pergunta pra ele. Para de mexer no fio. Para. Agora eu vou lhe matar. Você já comeu cocô? Eu não. Eu não. Agora deixa eu ver aqui pra ver se eu... Agora tu faz uma pergunta. Faz uma pergunta pra ela, Yuri. Alguém pode lhe dizer? E vai, Lian. Lian, faz uma pergunta. Tem que fazer a pergunta. Ah, é, o povo já cansou do microfone. Então acho que a gente retomamos o domínio dos microfones, Gus. Sim, sim, sim. A gente volta aqui com as três crianças. Deixando o microfone bem gostoso, né? Para ficar... microfone. E aqui, Poeira Criativa número 20. Tá se despedindo, né? Sim. Foi um programa carregado agora com a presença de Agatha, Nisinga, Yuri, Leão, Diego, Teteu, Guiz, muita gente nessa rádio hoje. É o programa que é internacionalmente amado e conhecido, não é isso? É... Agora deixa eu falar. Não dá pra ouvir. Então... Ai, eu já cheguei aqui e agora eu fui pela caixinha. E agora... E aí, Rio? Então, é isso, Gus. Vamos se despedir, então. Que afinal de contas já é 8h10. A gente combinou até de ver esse joguinho da Argentina, né? É, sim, sim, isso mesmo. Hoje vai ter jogo. 10 horas. É, não vai ter relato ao vivo, não. Mas a gente vai assistir. Eu vou assistir, Tete, eu acho que também. E só para nos despedir, vai ter uma música do grupo Bongá, Laranjeira, que é um grupo da comunidade do Xambá, da Xambá. É, então, não, para quem quiser ouvir um coco, é legal. Mata. Ah, esqueci, pô, que hoje tem Terça Negra lá no, na ocupação do Mink, né? É verdade. Do Mink Pé. E vai estar rolando o coco da Resistência, né? Em vários lugares. Onde tinha colocado na agenda cultural, mas sumiu. É, vai ter coco. Quem tá afim, procure coco da Resistência. Vai ter coco na quinta. Pera. Na quinta. E acho que na sexta também. Ou quinta grudado. Tipo, quinta, 5h30 em Amaro Branco. E às 20 horas no Pátio de São Pedro. No Bar do Buraco. Uma coisa assim, agora que tô lembrando. Massa. Ah, é Buraco do Sargento. Aí, coco da Resistência. Para quem queira trocar o forró de Juninho por um coco instigado. É isso, né? E agradecer também a quem respondeu, né, no 60 por 1 agora, né, que compartilhou com a gente um pouco de suas histórias ligadas ao São João. E aí a música que tocou foi a música que se chama A Natureza das Coisas, de Flávio José, né, que foi pedido que essa música tocasse. A maioria das pessoas se pediram para tocar Luiz Gonzaga, como a gente já tinha tocado, então ficou tudo certo. Então é isso, né, Gus? Boa noite, então, a... todo mundo que quer ter uma boa noite. Na Laranjeira eu não vou mais, colhe verso pro meu amor. Na Laranjeira eu não vou lá, planta pezinho de flor. Na Laranjeira eu não vou mais, colhe verso pro meu amor. Na Laranjeira eu não vou lá, planta pezinho de flor. Hoje a lua não nasceu, não veio me visitar. A moça do riso espinhoso não quer mais me namorar. Resolveu ir embora, morar lá em Maceió. Me tirou de sua saia e não quer mais me ter de nó. E me deixou um recado que não pisa com o pé só. jorra, na seca nasceu. Hoje não vai ter mais samba no meu cafundó. Sem que nela franquear, gire e não deixe ninguém entrar. Que hoje o que eu mais quero é ver a chuva passar. Laranjeira, eu não vou mais colher pés pro meu amor. Laranjeira, eu não vou lá planta pés e que flor. Moça do riso espinhoso não quer mais me namorar. Resolveu ir embora, morar lá em Maceió. Me tirou de sua saia e não quer mais me ter de nó. E me deixou um recado que não quis a culpa é só. Seca nasceu. Hoje não vai ter mais samba no meu capitão. Sem que nela trancar, tire e não deixe ninguém entrar. Que hoje o que eu mais quero é ver a chuva passar.